Vire agora à esquerda para o 010, azul 496. Seu limite será magnética 080, Simbra, azul 496. Ah, oi, Estela. 7996, continue a aproximação. É o número 2 para o pouso, informa o tráfego à esquerda, não interfere. Charlie 150, efetuando 360, não interfere com a aproximação. Agora as instruções para o pouso. Guarda. Está na escuta? Ajuste de altímetro, não é 09. Direita 020, 3011, gosto lá. Guardião 02, prossiga. Tá, eu vou estar bom assim. Guardião 02, prossiga. Circulou da localidade de Barra de Jacuípe, 15 milhas a nordeste, onde está a operação, estou retornando agora 7 milhas do campo, estou sobre a estrada do corpo, 1792 nacional, com a sua escuta. Guardião 02, ciente, chame turno na 8 de semana 5. 1895, graças. Agora 2500 pés, visual com aeródromo, vai para a rotatória, Eco Papa Serra. Eco Papa Serra, faça espera sobre Paris e é 1500 pés. Eco Papa Serra. Ela sobre Paris, Eco Papa Serra. Então, tem que fazer aqui 360 da presença. Eco Papa Serra, confirme. Inicie imediatamente um 360 sobre a ilha de Paparica, Eco Papa Serra. Estamos aqui por agora a 8 milhas aqui, senhora, em Salvador. Papa Serra, mantenha a altitude de 1500 pés, faça espera nesse local, 1500 pés, aguarde para prosseguir para o ciclo de tráfego. Positivo, certo. 1500 pés nesse setor, obrigado. Afirmativo, para sequenciamento e pouso pista no 7. Positivo. Gol, azul 41 no meio, inicie redução para 1990 nós, desse mantém a altitude de 4000. 4, escuta final na 7, ok? Retorno espera com Charlie 1 no 1 no meu pé. 1 no meu pé, espera, 7, grato. Última esponja 557. Por gentileza, você está próximo do Próximo a Paripe. Paripe, vai repetir próximo Paripe e movimento mais. Certo, eu ia que autorizado o final LS, descendo para 2000, reposto estabilizado. Super, salve, comandante, salve. 12 km, 2000, desça e mantenha 2000, velocidade 1509. 2000, 1509, gosto lá. Até previsto possibilidade de espera próxima a Simões Filho, a altitude de 1500 pés devido a sequenciamento para a pista 97. Ok. Uno, boa viagem. India Alpha 1895, 1011, gol 2009. Meia zero, alterna 1288. 5 direita na 209. 209 direita, 109. 109. Controle Salvador, boa tarde, o 3154, informação terra descendo 150. Então, 3154, sem identificação, desse mantém nível 050, aguarde ali a SXLI, pichando no zero, chegada a Mari. Chegada a Mari, descendo para o 050, tá, 3154. Papão Romeu, Serra, Zambivito, Recife, 260, Terno 288. Papão Romeu, Serra, Zambivito, Recife, 288. Personalmente irá ultrapassar o curso do localizador, limite agora é a marcação 120 de Simbra. 120 de Simbra. Papa Serra, ainda passa outro 360, ainda aguardando nesse setor com curva pela esquerda, aguardando para prosseguir para a rotatória. Nativa 1500, efetuando 360 pela esquerda, nesse setor. Azul 41 no meio, direita por 090, reposta estabilizando o localizador, desse mantém a 3000. 3-0-9-0, a 3154, velocidade 250 nós para sequenciamento. 250 nós, Yankee Mike, quando em Paripa, inicie 360 pela esquerda, mantendo a altitude de 1000 pés, já temos tráfego aí próximo a Simões Filho, e Paripe mantendo 1500 pés, aguardando com 360. Ok, vai realizar 360 pela esquerda e nós vamos muito mais. Afirmativo, em Paripe. Golfo Quilômetro descendo até a altitude de 2500 pés inicialmente, aguardando em Duna para completar o final do procedimento, descendo até 2000. Desce, estamos em 2500, aguardando Duna, Golfo. Céu, Yankee, Torre, Uno no 895, bom pouso. Índio November Alpha, livre pouso 97, Ventuna 00 graus e 909. Livre pouso, cabeceira 97, Índio November Alpha. Tem hotel Yankee, prossiga. Pois é, até lá, pronto, cabeceira da Movela. Mantenha, 3009 da Gulf. 9 milha, é que tá certo, mantendo 1510. Confirma? Papa Pack, Papa Serra autorizado pro, para 107, tá agora 8 milhas. Ok, prossiga o sinal 97, aponta a terceira milha fora, é que Papa Serra. Serra, aponta lá a terceira milha. Serra, até o Yankee, prossiga. Aponta a gente, passa no localizador, passa no certo, passa travado. Gente, continue aguardando instruções para o pouso. Aponta, 208, controle 5004, transponde. Aracaju, 230, colonete da esquerda, Pucajã, Maracaju, 208, é o controle 5004, no transponder, o gol no 884. Cheio por questionamento, no 884. Quilômetro passou Duna, completo GLS, torre 1895. 1895, outro quilômetro. O nome é que Mike atende apenas, o aeródromo agora parece de Feira Santana está sendo coordenado para pouso e decolagem lá e para ser remetido, que esteja atento. Muito obrigado pela informação, o nome é que Mike. Dito Charlie Hotel, prosseguindo em regras provisórias, descida até no máximo 1500 pés, tem um estrago no setor aí a 500 pés e a 1000 pés. Em regras provisórias, seja atento. Ok, descendo, 1500, Saladão. Azul 416, autorizado final, ele é S-X-Ray. Autorizado final, S-X-Ray. Controle, boa tarde, Xané, 1142. Tango India Bravo, SN, informe qual está alocado? 10 graus, 092. Tele pouso, Satec. Confirmando, tem baixado travado? Confirmou, Satec. Mike, Juliette Romeu, prossiga. De Serra Índia com Índia, pra Serra Índia com Índia, não tá ciente da localização do Índia Bravo. Tá saindo de Simões de Guia, segue agora pra Cidade Baixa. Segue pra Cidade Baixa, o Mike Juliette Romeu, reporte no setor de Cidade Baixa e prosseguindo aí para o voo sobre a localidade. Em Guantará, vai local do 0195, Romeu. Instruções para o pouso, é para o Serra. Azul 4462. Pela direita. O informa o tráfego curto, final 17, ok? Gente, com a esquerda, bate pela direita, alguns quilômetros. Começou o número 2, 17. É para o Serra, livre pouso, pista 17, Ventuno, 10 graus, 089. A Serra informa que tem bastante urubu aqui, para a aeronave ficar atenta. Ok, ciente. 01, frequência livre, Guardião 02. Final, baixa travada 97, Eco Papa Serra. Livre pouso, vento 1, 10 graus, 099, Eco Papa Serra. Aham. Gol 2009, Lima tem 10. Lima tem 10, gol 2009. Serra Hotel Yankee, pessoal 01, na direita no 209. 95. Uso 4462, isso para 4000 pés. 4000 pés, uso 4462. Azul 4, 1, 1, 6, boa tarde. Patrulha no meio, continua com a estimação, reporte baixado e travado, sistema zero. Está com o trem baixo travado, avistando azul, patrulha no meio. É o Ian, que poderia confirmar quanto tempo vai permanecer no poste 3? Base 17, baixo travado, Golf Lodge. Copa Serra, seu solo 02, hoje está sendo a frequência livre. Libere para a interseção Sapai, o Web Copa Serra. De novembro, em que mais? Tá, ok, libere na Papá, tem um tráfego na curta, final na 7. Controle, o Big Charlie Hotel tá no, na visual com o campo. Mike e Juliette com meu, mantenha-se sob condições visuais da 507, reporte levando CTR. Confirmando após o pouso, ultrapasse o papel, ok? Para liberar a entrada das aeronaves. Paciente, nem repouso, gosto lá. Vai apontar o datório, relação. Dan 3154, desça para 2000 pés, está livre, LS-XY0, reporta estabilizado. 2000 pés, livre, LS-XY, reporta lá, estabilizado, 3154. Afirmativo, faz o backtrack e reporta na ponta de espera da Papá. Estar no trem baixo, travado, azul 4196, a distância. Rádio 41, 16, livre pouso, pistão na 0, ventana 00, 08, 10. Pouso, pistão na 0, azul 4, 16. 2009, decolou 04, controle 190, decimal 80. 208. 1, boa viagem. Ok, de alfa, ponto de espera 118, decimal 95, que nega miose. Ou 9967, obrigado. 009, contato radar, suba 240. 240-2009. Confirme o plano de abraço. É, o senhor prossegue para Salvador? Não entendi. Ok, à sua direita temos o tráfego do Victor Charlie Hotel atingindo 1500 pés, é um PAT 4. Ok, seu tráfego é mais lento, vai seguir o mesmo na final da 1-7. Positivo, já visual com o mesmo. Vai seguir como número 2 para a pouso na 1-7, o Santos de Abraço. Charlie Hotel, chame a torre 1-1-8-9-5. 295, Charlie Hotel. Santos de Abraço, segue o tráfego, chame a torre 1-1-8, decimal 9-5. 295, graças ao bom trabalho. Certo. Chame 6142, chame Recife 1-2-6-8-5. 2685, boa tarde. Boa. Azul 4462, desça para 2000 pés, número 2, autorizado ILS. 2000, autorizado ILS, azul 4462. Ajuste no 0 no 1. 1011. Salvador, igual no 0, na 7. Ainda é muito cedo para qualquer autorização. Poderia confirmar se a prevista para a Confins? Poderia confirmar a rota? Primeiro Alfa. É o Leda Mótima. É o Leda Mótima, muito obrigado. Oi, confirma o ajuste por Jaladão? 6-11. 6-11, Jaladão. 4116, seu solo 06, libera direita, solo 21-19. 219, virando direita, azul 4116. O gol 1967, ponto de espera, 10, pronto. Na Lima tem 1967 da gol. Na Lima tem gol 1967. Essa parte é a estação na frequência livre. 16, boa tarde, autorizado táxi de Alfa, reporte antes da Juliette. Cinco, quatro. Tá, 3154, complete a aproximação, chame torre 118, decimal 95. 1895 é a torre, tá? 3154, boa tarde. Salvador, tá? 3192. No 867 da Gol, ao alerta livre decolagem, Ventura 20 graus, 099. Autorizado decolagem, então, da Gol 1967. Ventura 54, vai manter a proa de Mare. Manter o Mare, 31, mostre. Quatro para o táxi, 1-1-7, Salvador, 2 horas. Final de 3 milhas, Zona Sete, Tamir Abraão. 0-1-1, bom voo. E 11, via Índia, 1895, bom dia. Papá Romeu, Tamir Abraão, prefira? Prefiro o final de 3 milhas, da 1-7. Gente, estamos de bravo. Tá 3154, na escuta? Na escuta, 3154. Tá 3154, livre post, pista 10, Ventura 30 graus, 109, check trend post. Livre post, pista 10, tá 3154, abaixar a travada. Papá Romeu, estamos de bravo, tem condições de fazer um pouso pairado sobre a cabeceira 17? Positivo, senhora. A intenção é o pátio de número 3. Gente, prossiga para o Través Norte da Torre, aguardando para o cruzamento. Tamo de abraço. Positivo, vai aguardar no Través Norte da Torre, então. Grato. Tá, 3154, informa o helicóptero Romeu 44, prosseguindo para o setor Norte da Torre. Gente, tá, 3154. Gol 1967, na escuta? Na escuta, Gol 967. Decolado ao 08, chame o controle 120, decimal 8. 208, Gol 967, obrigado. Oceaner 6314, acione a identificação, chegada a Mari, se mantém nível 060. No ILS, 14462. Azul 4462, complete aproximação, chame torre 18, decimal 95. 2895, obrigado, Azul 4462. Controle Salvador, Gol 967, Dael Leda. Gol 967, subir, mantém nível 360, sai do Dael de lance. 360 na Dael, Gol 967. Portão 08, até o portão 09. Índia Bravo autorizado, direto para o Pátio 3, evite o sobrevoo da base aérea e o sobrevoo de aeronave. Vento 130 graus com 99, reporte no solo controlado. Evitando o sobrevoo das aeronaves e da base aérea, o Tango Índia Bravo vai direto para o Pátio 3. Grato, senhorita. Corre Salvador, boa tarde, Azul 4462, passou externo, tem checado. Azul 40. Azul 4462, continua a aproximação, aguardando a autorização de pouso. QNH 1011. Aguardando, Azul 4462. 3154, solo Azul 11, chame solo em 121, decimal 9. 219, obrigado. Azul 4462, cheque trem de pouso, livre pouso, pistão 1-0, vento 1-30 graus, 89. Livre pouso 1-0, Azul 4462. 5, 4-3-1-5-4. Lagoa Pótiva. Zona 967, aguarde coordenação com o centro Recife. Aguardando, obrigado. Salvador, boa tarde, o Trip 5241, com informação Sierra, autorização para a Vitória Conquista. Trip 5241, informação em curso é a Tango, aguarde para a cópia. Vai conferir a Tango, aguardando a cópia, o 5241. Viu? 2 Tenista, passando 080 para 050. 192, desça para 2000 pés. Alixir de altímetro, 909. 2000, 1-0, 1-1, sali 10, não é isso, tá? Prisão 92, sali 10, prisão em base. Obrigado. Primeira curva pela direita, segue perfil Arbor, Elefa. Após direto Opiló, após direto Vitória da Conquista. Aciona 5017, controle em 120.8. Nível 200 para Vitória Conquista, decola 10, primeira curva direita, saída Arbor, Elefa e Oplor. Após, direto Vitória da Conquista. Aciona 5017, controle 1208. 5241. 5241, contingimento correto, chama quando pronto. Vamos lá. 3, libere primeira direita, chama e fala 121, decimal 9. A primeira direita, solo 219, azul 4462. Trip 5627, confirma o horário do plano? Alô, Salvador Azul 4462, livrou na Fox, escuta. Azul 4462, autorizado táxi e a Alfa, repórter da Juliette. Livre táxi Alfa, repórter da Juliette, Azul 4462. Falou de Salvador, o Papa Romeu, Sangue de Abravo. Sangue de Abravo, prossiga. Positivo, tá no táxi 3, já no estocado pra enrimar, pra 18h10, 18h15 do Zulu. Sangue de Abravo, aguarde para a cópia. Aguardando a cópia, Bravo. Tempo 00, livre acionar para o táxi, chame torre 118.95. Gol 1884, decolado aos 1-4, chame controle 120, decimal 8. 208, boa. Boa tarde. Número 7, me escuta? Número 7, me escuta. Vamos para o 47. Obrigado. Salvador, gol 1884. Gol 1884, subir, mantém nível 230, saída PUCA, vigilância. 230 na PUC, autorizaria Jamo na PRO? 1884, autorizado direto Jamo. Jamo, 884. O Xenar 63142 está para 3 mil pés de justiça de altímetro no 09. Seu Jabrão, vou dar instante para a cópia. Jabrão, pronto, cópia? Prontíssimo, cópia. Autorizado Salvador em Rimar, 500 pés, decola da 1-0, com proa norte, aciona 0137, controle 120.8, torre 118.95. Positivo, autorizado também de Abraço Salvador em Rimar, 500 pés, decola da 1-0, proa norte, controle 1208, torre 1895, transponder 0137. Seja Bravo confirmando, toque TGL na RIMAR, após sobrevoo na ilha de Aratu. Negativo, vai para em RIMAR e é ponto final lá. Ciente, Seja Bravo, cotejamento correto para acionamento, decolagem, torre 118.95, confirma o PAB? 2952 a bordo, tchau. Sente. Pro Papa 1, meu Tânia Bravo, já está na 243, quando autorizado, decola para a Rimar. Cima da Juliette, azul 4462. Azul 4462, autorizado em gradação Juliette, portão 08. Juliette até o 08, azul 4462. Romeu, Tango de Abraço, livre decolagem, vento 1,10 graus com 9 nós, ouvite o sobrevoo de aeronaves e o sobrevoo da base aérea, reporte para o sol. Livre decolagem, vai evitar o sobrevoo das aeronaves e da base aérea, graças. Site autorizado Aracaju via Golf 677, nível 1,90, decola da 1,0 com a primeira curva pela esquerda, segue perfil Puca, transição Caju. Aciona 5043, controle em 120.8. 5043, confirmando a saída, Puca, Jamo, Caju. Corrigimento correto, chama quando pronto, 5567. Azul, meu pai está livre, LS, XA, piscina 0, reporte estabilizado. Semana 2000 pés, autorizado em LS, XA, piscina 0, coordenada estabilizada, treinamento 304. Os dois transferem suas milhas para o ICR estabilizado. Tá 3192, continua a aproximação, guardando autorização de pouso, que ainda não 09. Guardando autorização, tá 3192. Recife, direto Aracaju. Aracaju na Pro 84, obrigado. Salvador Trip 5486. 5486, informação em curso é Tango, abaixo para a cópia. Ativo 7 Tango, guardando para a cópia. Salvador, boa tarde, Zona 620, passando 180, braço 150, sempre na informação, Sierra. Zona 620, acena a identificação, chegada a Mares, disse Montenegro 050, ajuste de altímetro no 09. 050, identificou, vim ao último ajuste, acena 620. Tive pouso, pista 10, até 392. Final é Maro, Bravo. 120. Controle 120.8, trip 5486. Cidade Lençóis 200, decolando da 10, primeira curva à esquerda, Momo, Batata. 5020, 208, trip. Corrigimento correto, chama quando pronto, trip 5486. Chama quando próximo. C85-2545-884, boa tarde. Bom. Alô, Salvador, o trip 5241 no pátio 3, posição 6, pushback, acionamento. Autorizado pushback, acionamento, chama para o táxi o trip 5241. Chamará para o táxi 5241. Bom dia, Bravo, solo aos 22, frequência livre. Olimpo 00, livre acionar centro Antártico. Cliente autorizado táxi, chama na taxiway Hotel, Olimpo 00. Pachanel 6314, complete aproximação, chame torre no 8.95. 8.95, 6314, boa tarde. Boa. Thank you, Juliette, meu prossiga. Salvador, boa tarde, Oceaner 6327 com a Sierra, autorização Ilhéus 160. Doutor Oceaner 6314, final pista 190, trem baixando, enxecado. Oceaner 6314, continua a aproximação, aguardando o que está ali, QNH 109. 109, Oceaner 6314. Só 3192, solo aos 23, libere direito, no solo 219. Direito 219, 3192. 0.8, o Xené 6327. 240, para Ilhéus, Golf 677, decola da 10 com curva direita, Nadael Coral, com o transponder 5030 e o controle 6208, 6327. Xené 6327, protegimento correto, chama para o pushback e acionamento. Chamará. Fala Salvador, está 3092. São 3192, autorizado táxi de Alfa, reporte antes do Juliette. Alfa, pode para Juliette, reporte 3192. Afirmativo, Mike Juliette, o meu. Para o táxi, o trip 5241, POB 39, autonomia de 4 horas e 30 minutos, alterna Salvador. POB 39, confirma? Afirmo. Autorizado táxi via pátio 1, em de 8 pontos espera, quando lá chame torre 118.95, ajuste 1011. Ciente livre táxi, ponto espera 118.95, 5241. A Juliette, 3192. O tribo 5241 vai dar passagem ao Arrebanho da TAM, após segue o pátio 1 até o ponto de espera. Sente após o Arrebanho da TAM, segue o 5241. Tá 3192, ingresso de Juliette, o portão 02. Juliette 02, 3192. Foxtrot Lima, prossiga. Meteu bem a autonomia? Lima, frequência livre para Mike e Juliette, o meu. Sim? Hotel Yankee, formação em curso é tão longe para a cópia. 028, chame novamente na Delta. Xené 6314, solo aos 26, chame só mesmo 21 decimal 9. 21 decimal 9, Xené 6314. 500, na Delta, chame solo em 121 decimal 9. Mantenha a posição na Delta e chame solo. Clarizão, né? Solo Xené 6314, livro a vista, pensa na taxa. Oxalem 314, autorizado táxi via Alfa, reporte antes da Juliette. Alfa, antes da Juliette, Oxalem 314. Tempo 00, autorizado ingresso na Alfa, Juliette, pátio. Correção. Juliette, pátio 1, indo até o ponto de espera. Quando lá, chame torre 1183995, ajuste na 01. autorizado 2000, 620. 41. Autorizado aliagem decolar 610, V1, 90 graus, 41. Livre aliagem decolar, sino 241. Esperando a Azul 4065, informação com o Setango número 2 para a cópia. Patatango, Serra, Hotel Yankee, pronto, cópia. Autorizado Guarulhos, nível 120, decola da 10 com a primeira curva pela direita. Segue perfil Coral, aciona 5006, controle 120, décima 8. Correto, chama quando pronto, confirma o pátio. São 3217, desça para 4, mil pés. São 3217, desça para 4, mil pés. Confirmando, para o 3217, 4 mil pés. Afirmativo, 4 mil pés de ajuste de altímetro no 09. Afirmativo, 109 para 4 mil pés de ajuste. Portão 03. 03, o portão, o Xenema 304. 03, desculpe, copiado. 03, obrigado. Azul 4065, pronto, cópia. Autorizado Campinas, via Pizulu 10, nível 340. Decola da 10 com a primeira curva pela direita. Segue perfil da Euleda Motiva. Aciona 5001 no controle 120, décima 8. Azul 4005, cortejamento correto no portão 09, chama quando pronto. O trip 5486 para pushback, acionamento, pode 3. Trip 5486, coordenando com a equipe de solo, chama para táxi. Livre de portão para táxi, 5486. Olimpo 00, autorizado alinhar e decolar pista 10, vento 1, 10 graus, 90. Duas aeronaves chamaram ao mesmo tempo, poderia falar de novo, por favor? Oceanair 6321, autorização Brasília 380. Oceanair 6321, informação com o Setango, pronto, cópia? Afirmo, pronto. Autorizado Brasília, via Pizulu 17, nível 320. Decola da 10 com a primeira curva pela direita. Segue perfil Arbor, Elefa. Aciona 5036, controle 120, décima 8. Sete, pode confirmar o nível autorizado? 320. Sete, autorizado 320, decola da 10, curva direita, Arbor, Elefa. Via Pizulu 17 até a Pino. Aciona 5036, controle 108. Oceanair 6321 na ponte 7. Oceanair 6321, cortejamento correto, chama quando pronto. 6321. 6327, pole position, puxa acionamento. Oceanair 6327, totalmente pronto. Afirmo. Gente, a Airbus parqueando no pátio 1, na ponte, coordenando com a equipe de solo e chama para o táxi. Oceanair 6327. Ok, atenta a aeronave 41, vai coordenar com o solo, chama pro táxi, né, 327. Como é o Fox Trot Lima, prosseguindo. Oi, Yankee. Romeu Foxtrot Lima, acione o código 0212, mantenha-se sob condições de visuais de 510, autorizado direto ao farol da barra. Romeu 327, aguarde para o pushback. Trip 5, 48644 de POB, 330 de autonomia, até a Aracaju para o táxi. Qual foi o POB? 44. Autorizado táxi, via pátio 1 Índia, até o ponto de espera, quando lá chame torre 118, direção 95, ajuste na 011. 7 livre, passando Índia Alfa, 18, passo em cima do plano, 111. Fecharam 327, aguarde para o pushback. Tá acionando numa posição, vai aguardar então, 6327. Ok, sim, reporte quando pronto para decolagem, Guardião 02. Voo 620 estabilizado, baixou, travou. Voo no 620, continua a aproximação, pode autorização de voo, quem é não no 01. Aguarda. Olimpo 00, decolado aos 33, sob controle 120, decimal 8. 08, Olimpo 00. Controle de Salvador, Olympus 00. Olympus 00, submantém nível 120, saída Momo, vigilância. Para 120, saída Momo, Olympus 00. Guardião 02, tem uma aeronave para pouso pista 10. Aguarde um instante para decolagem. Roda 10 com a primeira curva pela esquerda. Segue perfil Momo após direto. Aciona 5446. Controle 120 decimal 8. Trip 5447. Trip 5447 para a barreira nível 200. Declanta 11 com curva esquerda. A saída será Momo depois de CT. Respondeu 5446. Frequência 1208. Confere. Trans corrigindo, decola da 1-0 com curva pela esquerda. 1-0, curva esquerda. Regimento correto, chama quando pronto, trip 5447. Reportará, grato. Número 5241. Prossiga, trip 5241. Cidade, vamos direto, Elefa. Autorizado, direto, Elefa, trip 5241. Direto, Elefa, 5241. A 3217, desça para 2000 pés, ajuste de altímetro, no 09, está livre, ele é efetivo, no 0, reposta estabilizada. Reposta não estabilizada, descendo para 2000, na 3217. Cliente, ingresse na pista, autorizada a decolagem, vento 110 graus, 99, guardião 02. Tempo 00, qual seria para o ideal para o destino? Guarde, Olimpo 00. 4,5, Lima tem que ser 00. Ali mantém, 4,5. Voo 620, solo aos 3,6. Libere a direita, chama o solo mudou de lado. 2,9, bom. Qual é o guardião? Guardião 02, decolado aos 36, chame controle 120, decimal 8. 120, decimal 8, controle Salvador. Prato, tem retorno. Fala, boa tarde, no 620 da Gol, livrou na sua escuta. Bola 620, autorizado táxi de Alfa, é ponte gente do Juliette. Alfa, da Juliette. Controle, Salvador, com Adial, boa tarde, com Adial 02. Com Adial 02, prosseguindo. Aproximando do através de Itapuã, prossegue em patrulhamento, 506, linha do litoral, acionado 1712, na sua escuta. Guardião 0220, mantenha-se sob condições visuais 510 na escuta do controle. Está na escuta permanente. Guardião 02. Confirma, matrícula? Está passando o salto aí, está com 4 a bordo, alterna 15 metros. Até a saída do pátio 3, aguardando para ingressar no pátio 1, Serra Hotel Yankee. O Guardião 08 é o solo? Guardião 08, poderia confirmar o horário do plano e se foi apresentado aqui na sala S, Salvador? Com Alfa Serra 50 nas proximidades do farol de Itapuã, está mantendo 510. Gente, chame na frequência da torre 1118-95, Guardião 08. Ocean Air 6327, pronto pro táxi, 76 de POB, 3h40, Salvador. Autorizado táxi, direito em direito ao ponto de espera, quando ela chame a torre 1118-95, ajuste na 011, Ocean Air 6327. Direita, ponto de espera da torre 1895, 1.000.000, 6327, boa tarde. Entra o 35436. Autorizado 075 para Aracaju, decola pistão 17, curva à esquerda, restrita a 1.000 pés até a liberação do controle. Controle 120.8, transponder padrão. Tchau, tchau, Yank, autorizado ingresso no pátio 1 no Índio, até o ponto de espera. Quando ela chama a torre 118.95, ajuste na 01. E 1620, dê passagem ao bandeirante à esquerda, após o ingresso Juliette, o portão 62, né? Passagem para o portão 62, 620. Boa tarde, Oceaneiro 6327, ponto espera da 10, pronto. Oceaneiro 6327, mantenha ponto espera. Vai manter ponto espera 6327. Ciente. Torre, boa tarde, Altan 3217. Tá 3217, cheque trem de pouso. Livre pouso, pista 10, vento 100 graus, 99 KNH 101. Afirmativo, livre pouso, trem baixo da casa da 3217. O Adião 02 informa um helicóptero, um Alfa Serra 50, está mantendo o litoral a 500 pés nas proximidades agora da Pituba. Ah, sim, é uma Pituba. É aqui às 11 horas, grato, está de volta. Salvador, boa tarde, eu vou no 966, aqui tem informação Tango no box 11 para autorização Campina Grande. 1966, Tango, confere agora para a cópia. Agora, é Puca de Pátria, para? Afirmativo. Obrigado. Está autorizado a chegar na Mari, vou na Pura de Mari, reporte para a descida. Tango, Tango, desse mantenha nível 050. Através do Pagre do Tituatu, o meu Foxtrot Lima. O meu Foxtrot Lima, chame torre 198, decimal 95. 1895, grato. Sou Salvador Gordial, boa tarde, esse é o Papá Romeu, o meu Foxtrot Lima. O meu Foxtrot Lima, confirme intenções? O... é autorizado, pouso direto, pátio 5, BPA. 0 com curva esquerda, puta de passo, 5-0, 4-7, transponder, 1-2-0-8, controle, eu vou, 1-9-6-6. 1-9-6-6, cotejamento correto, chama para puxa e saneamento. Chama para puxa e saneamento, 1-9-6-6. Vamos ver o foco pela Selena. Linha 6327, autorizado aliás, mantém a cabeceira 1-0. Ali mantém na 1-0, 6327. Azul 4065, contendo com a equipe de São Alexandre para o táxi. Alfa Tango Tango da Presidente, eu vou ir direto para o TAP. 7, livre decolagem, pistão 1-0, vento 1-0 graus, 9-9. Livre decolagem, 1-0, 6-3-2-7. 2-7 para 0-1-3-2-1-7. Final, fase 5, BCA, Romeu Fox Trot Lima. Romeu Fox Trot Lima, reporte no solo controlado, vento 1-0 graus, 9-9. Reporte no solo controlado, Fox Trot Lima. Olimpo 00, chame centro Recife, 1-2-8-8, alternando 1-2-6-0. 288-260, Olimpo 00. 4, chame controle 1-2-0, decimal 8. 208, boa tarde. Controle, boa tarde, o Chile 6327, decolando na Dael Coral. O Chile 6327, subir, mantém nível 240, saída Dael, transição Coral, final. Dael Coral, quando possível coordenar nível final 160. Piada, submantém nível 160, aguarde a autorização do centro Recife como nível final. Ok, submantém 160, aguarde 6327. Papatango, Serra Hotel Yankee, a linha aí decola, pista 1-0, vento 1-0 graus, 1-1-9. A linha decola, Serra Hotel Yankee. O meu Foxtrot Lima, solo aos 4-5, frequência livre. O Xenair 6327, autorizado nível final 160, direto Ilhéus. 160, direto Ilhéus, 6327. Azul 4065, autorizado táxi via pátio 1, Índia, até o ponto de espera. Quando lá chame torre 118 decimal 95, congestiona 011. Táxi via pátio 1, Índia, até o ponto de espera. Papatango, Serra Hotel Yankee, decolado 1147, no controle 1-2-0, decimal 8. 2-0-8. reporte passando 2.500 pés. Tango Serra, Hotel Yankee, contato radar, submantenha nível 120, saída por alto. Autorizado, o táxi, fique atento ao pessoal da Infraero. Autorizado, direto, Coral. Chame Centro Recife, 12685, alternando 12545. Gente, 12685, 5486 na escuta do controle. Salvador, papapá, opa, dano, tá? Alfa Tango Tango, prossiga. Autoriza a descida livre da restrição, etapa. Alfa Tango Tango, afirmativo, desça para 2.000 pés livre da restrição, etapa. Alfa Tango Tango. 2.000 livre da restrição, Alfa Tango Tango. Azul, azul 4118. Área de colapso 10. Área de colapso 10, azul 4065, ali mantém no 0. Ali mantém no 0, 4065. No nível 340, decola da 10 com a primeira curva pela direita. Segue perfil Arbor Elefa. Acena 5064, controlem 120 decimal 8, azul 4118. Fiete, decola da 10, curva direita, Arbor Elefa, nível 340, transponder 4064, controle de saída 120842, 4118. 4118, contingimento correto, no portão 08, chama quando pronto. Obrigado. Voando pro Adimari, está ligado a descida, 2231. Saredo 2231, desce e mantém nível 050. 050, 2231. Então, livre vai no 0, pode declarar, mantém pro até 3.000 pés, 040,